Portal do Arrocha. Aô, paixão! Desce mais um pra nós tomar, menino. Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai lutar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrume a minha mala, eu tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Cuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Desse jeito assim, desse jeito, vem. A mala é falsa, amor. Igual no choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar a sede de fazer amor.